Vai juntar o Will, o GG aí. Ah, mas eu gravo também pobrinho, deixa eu... É, tá simplesinho, tá ligado? Sabe por que eu sei que vai dar ruim? Porque se juntou o Cria e a criatura de GG. Kika! Entendeu, meninas? Kika, cabum, da beijinho na chanil, da. Kika, cabum, da beijinho na chanil, da. É fluxo, novinha. Se não aguenta fluxo, vai curtir sertanejo. Kika, novinha. Kika, cabum, da. Dá beijinho na chanil, da. Kika, cabum, da. Dá beijinho na chanil, da. Então dá o GG, dá. O Will, dá. Os loucos do peito também dá. Perigosamente dá. A rapaziada do baile dá. O DJ que tá tocando dá. O segurança dá. Os quebrada dá. Dá beijinho na chanil, da. Elas fica cabum, da. Dá beijinho na chaneta, então dá. Vai dar, kika cabum, da. Dá beijinho na chanil, da. Kika cabum.